190, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, 120. Corre em Salvador, boa, agora no 020, está passando externo, baixou e travou. Agora no 020, autorizado pouso, então no 0, vento 110 graus, 10 mais. Autorizado pouso no 0, agora no 020. Apoio fechamento do estado, não precisa. 3226, informação alfa na chegada Mari. TAM 3226, aciona identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050. 050 na chegada Mari, libera das restrições na chegada Mari para o TAM 3226. 3226, desce para nível de voo 050, livre. Gente, livre das restrições, autorizado 50, 3226. Vista na minha escuta, ingresso de Alfa, quilo para o pátio 3, atento ao sinalizador, atento à aeronave da TAN está sendo rebocada para este pátio, ok? Sim, mano, é Alfa, quilo ou Delta, quilo para 3? Alfa e quilo, pátio 3. Alfa. 3226, se possível, gostaria de voar Duna. É a chegada até o 3226. Uno 643, desça para 2 mil pés, ajuste na 014. Descendo para 2 mil pés, 1014, gol, Uno 643. Tá 3226, autorizado para o Adi Itap. Direto Itap 3226. Estão no zero, reporte estabilizado. Autorizado, ele é SX-Rei da pista no zero, reportará estabilizado, o Goro 643. Tá, 3226, vai cruzar 80, restrito 50, pode prosseguir. Tá, 3226, desça para 2000 pés, ajuste na 014, livre da restrição de altitude em Itália. Ok, livre da restrição de altitude até 2000 na 014, tá, 3226, graças. Voo no 643, complete aproximação, chame torre 118, décimo meia. Chama a torre 118, décimo meia, para o voo no 643. Torre Salvador, voo 1643, estabilizado, DLS X-Ray da 190, baixou e travou. Volume 643, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Autorizado pouso 10, para agora no 643. Portugal 019, descending flight level 160, on course Alfa Golf November, Alagoinhas. Confirm to approach control. Confirm, in Portugal 019, descending flight level 160. Dole Salvador, boa noite, chegou 714, sentido Alfa. Portugal 019 Squawk Ident, descend to 4,000 feet, QNH 1014. Descending 4,000 feet, QNH 1014 Ident, Portugal 019. Controle Salvador, voo 714, descendente Alfa. Voo na 7104, achei a identificação, chega da MAN, desça para nível de voo 050. Confirmado para 150, para o Gol 714. Gol 9714, desça para nível de voo 050. 050, Gol 714. Dois, dois, meia, autorizado ILS, X-Ray, pistão, 1-0, reposto estabilizado. Autorizado ILS, X-Ray, 1-0, reposto estabilizado, 3-2-3-6. Golo 643 no solo 37, libera direita na minha escuta, táxi via Alfa e Índia para o portão 03. Bem, vai liberar a direita, sua escuta, táxi Alfa e Índia para o portão 03, no Golo 643. 794, autorizado para o Edtok. Ok, aponta o toque igual 714. Localizador, Campa Vista, tá? 3226. Tá, 3226, complete aproximação, chame torre 1118, decimal 6. 286, 3226, até já. O 1714, desça para 2000 pés, ajuste na 014. 2000, na 014, descendo o gol, 714. Salvador, boa, o TAN 3226, estabilizado na LS X-Ray da pista 10, embaixo travado. TAN 3226, boa noite, livre pouso 10, vento 1, 0 graus, 09 nós. TAN 3226. Livre pouso, pista 10, TAN 3226. Boa noite, TAN 3891 passando 210 para 180, na proa de Alagoinha. TAN 3891, aciona identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Para 060, na Bonf, 3891. Vivo, 1014. Salvador, boa noite, uso 4148, informação Bravo, passando no 76, Bruno 50. Azul 4148, aciona identificação via chegada mais, desce para nível de voo 060, redução para 250 nós. Via Mari 060, retorno 250, 4148. Azul 4148, reautorizado nível de voo 050. 050, 4148. Stan 3226 no solo 44, libera a direita, solo 21, decimal 9. Vai na direita, 219, grato. Corrigindo, mantendo a minha escuta, OTAN, mantendo a minha escuta, táxi Alfa e Juliette, portão 07. 14. 7, Stan 3226. São 3891, redução para 2409. 91, 2409. Controle Salvador, curiosidade para o TAN 3891, não era nave na nossa frente, poderia confirmar o tipo do equipamento? A nave à frente é um Airbus 332 da Portugal 019. TAN 3891, não reduza a velocidade para 2209. 2209, 3891. Salvador, voo no 606, informação Bravo. Voo no 606, acione a identificação via chegada Mari, desplaza nível de voo 070, redução para 2409. 70, reduzindo 240 no perfil da Mari, voo no 606. Liz LS, Campo Visto, voo 714. Voo 714, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, chamar a torre, voo 714. 148, reduz a velocidade para 2209. 2209, 4148. Então, 3891, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Número 3 na aproximação, reduzir, 3891. Turno 714, cheque 3. Baixo e travado, 714. Ok, livre pouso 10, vento 110 graus, 109. Turno 714. Livre pouso 10, gol 714. O seu colega, o piloto. 0192, comprovado. Portugal 019, send to 2000 feet, QNH 1014. Sending 2000 feet, QNH 1014, Portugal 019.